Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Antena Web Informação. O mau tempo previsto para hoje não provocou qualquer acidente grave. Braga e Viana do Castelo estão em aviso vermelho, mas os restantes 7 distritos da zona norte do país encontram-se sob aviso laranja. O gasóleo vai baixar 1 cêntimo na próxima semana, ficando assim mais barato do que estava no início de 2012. Já a gasolina vai manter o seu valor inalterado, o que deixa este combustível com preços muito semelhantes aos de janeiro deste ano, quando custava cerca de 1,571 cêntimos por litro. Foram entregues hoje as propostas para a compra da ANA, a empresa que tem a tutela do aeroporto de Lisboa. Entre os consórcios interessados na compra da empresa gestora dos aeroportos portugueses estão a brasileira CCR, que concorre aliada à Zurich Flughafen, e ao fundo de investimento JIP. Além destas empresas, outros potenciais compradores da ANA são a empresa alemã Fraport e a francesa Vinci. A empresa argentina Corporación América concorre também à compra da ANA, aliada à brasileira Engevix, e a mais 3 empresas portuguesas. A venda da ANA fará o Estado português encaixar 2,5 mil milhões de euros. A Administração Central do Sistema de Saúde revelou que os portugueses recorreram muito menos às urgências este ano. O número de pessoas atendidas nos hospitais em outubro de 2012 caiu 9,1% face ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram menos 493 mil pessoas que recorreram às urgências dos hospitais. O aumento das taxas moderadoras nos hospitais pode explicar esta diminuição de utentes. Richard Zenit é o vencedor do Prémio Pessoa de 2012. O nome do crítico e tradutor norte-americano foi anunciado hoje por Francisco Pinto Balsemão no Palácio de Setiais, em Sintra. Zenit, que é um investigador de Fernando Pessoa e que traduziu quase todas as obras deste escritor português para inglês, fez o mesmo com outros escritores portugueses, como Sofia de Melo Brainer Anderson, Camões e Antero de Quental. O vencedor do Prémio Pessoa está agora a escrever a biografia de Fernando Pessoa. Esta sexta-feira, um tiroteio numa escola primária em Newton, nos Estados Unidos da América, matou 27 pessoas, 14 delas eram crianças. O atirador foi abatido pela polícia. O número de vítimas mortais pode ainda aumentar, porque a situação ainda está em atualização constante. Ainda não há registros oficiais do número de feridos. Todas as escolas primárias da região foram fechadas como medida de precaução. O Instituto Geológico dos Estados Unidos da América registou esta sexta-feira 2 sismos de forte intensidade no México e na Califórnia. O primeiro sismo, com epicentro no Oceano Pacífico, teve uma magnitude de 6,4 na escala de Richter e abalou a localidade Avalon, fazendo sentir-se também no México. O segundo tremor de terra aconteceu a 140 km de Avalon, na Califórnia do Sul, e teve uma magnitude de 6,1 na escala de Richter. Este também teve epicentro no Oceano Pacífico, a pouca profundidade. A um dia do referendo sobre a nova Constituição egípcia, a polícia passou o dia a separar os diferentes confrontos entre os manifestantes contra o presidente Mohamed Morsi e os seus apoiantes. Os confrontos mais intensos fazem-se sentir na cidade de Alexandria. O ministro da Educação disse esta sexta-feira no Fórum TSF que o governo pretende aumentar o impulso dado ao ensino profissional. Nuno Crato explicou que neste momento existem cerca de 3 escolas onde os cursos profissionais estão a ser lecionados em escolas de ensino regular. O ministro da Educação declarou que Portugal não pretende seguir o modelo alemão na sua totalidade. Em Portugal, os alunos poderão optar pela via profissionalizante a partir dos 13 anos e que, de qualquer forma, o aluno terá sempre a opção de regressar ao ensino regular, caso pretenda. O governo quer criar medidas para impedir que trabalhadores em regime de mobilidade especial, no setor público, recebam salários referentes a trabalhos no setor privado. Ao longo dos últimos 6 anos, 37% dos funcionários públicos inseridos no regime de mobilidade especial teve um trabalho no setor privado. Agora o governo quer impedir que um funcionário neste regime de mobilidade possa receber um pagamento salarial de uma empresa privada. O governo quer acabar com o imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis a partir de janeiro de 2016. Este imposto, pago no ato da compra da casa, reverte exclusivamente para as autarquias. O acordo resulta de um entendimento entre os ministérios de Miguel Relvas, que tutela o poder local, e o de Vítor Gaspar, e deverá ser levado ao Conselho de Ministros já na próxima quinta-feira ou no dia 27. O mais tardar. A última reunião do Partido Popular Europeu levou ontem a Bruxelas o atual primeiro-ministro italiano, Mario Monti, e Silvio Berlusconi, que recentemente retirou o apoio do seu partido, Povo da Liberdade, a Mário Monti. O Partido Popular Europeu votou em massa em Monti para liderar os destinos de Itália na Europa e nenhum chefe de governo dos países europeus se aproximou para cumprimentar Berlusconi, à exceção do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán. Foi mais um Antena Web Informação. Espero por si na segunda-feira. Boa noite.